celebrar uma de 30 anos, pelo menos. Tira o óculos, eu não pudei cantar. É cantor de óculos de boneca, sabe? Que é valsa, samba, canção, bolé? É valsa. Bolé, bolé, valsa, eu dou a produçãozinha. Essa foi a última música que o Toscano viu em Santarém, Joaquim Toscano, antes de ir para São Paulo para morrer. Hein? Olha, como é a moto? Ninho vazio. Depois que foste embora, eu fiquei triste. Ninho vazio. É menor. Bora. Meu peito a tanta mágoa não resiste. Não posso dominar o meu eterno sonhador. As cores que tratar vais abusar. Não cantam mais os povos do pecado, o desertar em busca de amor em outros lugares. Até a água do repouso vem teimosia. Ainda tens a projetar a solidão. Até o recurso a luta minha fantasia. Não há de luz e de amor meu coração. O Eros da sala está parado. A lâmpada da vida não tem luz. Está sobre o piano empoeirado. A verdadeira vaza apaixonada do que eu compro. O nosso quarto deixar-te sob o leito. Eu vejo as tuas mãos e vejo a Deus. Pode começar.